Fecheiro 26, capítulo 77. Aconteceu que, nesse período, Maria Rosa veio a Florença para apresentar um livro de uma colega da universidade sobre La Madonna del Parto. Pietro prometeu que não faltaria, mas à última hora arranjou uma desculpa e fechou-se em qualquer parte. A minha cunhada chegou de automóvel, desta vez sozinha, um pouco atarefada, mas afetuosa como sempre, e carregada de presentes para Dedé e Elsa. Não fez qualquer referência ao meu livro abortado, embora Adele com certeza lhe tivesse contado tudo. Falou-me sem inibições de viagens que fizera, de livros, com o seu entusiasmo habitual. Acompanhava, cheia de energia, as muitas novidades do planeta. Afirmava uma coisa, cansava-se dela, passava a outra que pouco antes, por distração ou por cegueira, negara. Quando falou sobre o livro da sua colega, conquistou de imediato a admiração da assistência, composta por historiadores de arte. E a sessão teria corrido muito bem, nos habituais moldes académicos, se a certo ponto, com uma viragem brusca, ela não tivesse começado a pronunciar frases deste género, com passagens ordinárias. Não se deve dar filhos a pai nenhum, e ainda menos a Deus Pai. Os filhos têm de ser dados a si próprios. Chegou a altura de estudarmos como mulheres e não como homens. Por trás de cada disciplina está o caralho. E quando o caralho se sente impotente, recorda à bordoada, à polícia, às prisões, ao exército, aos campos de concentração. E se não te vergares, se continuares a pôr tudo em polvorosa, chega ao massacre. Murmúrios de descontentamento, aprovações. Por fim, foi rodeada por um grande grupo de mulheres. Chamou-me para o seu lado com gestos alegres. Mostrou com orgulho Dedé e Elsa às suas amigas florentinas. Disse muito bem de mim. Algumas recordaram-me do meu livro, mas fugi logo ao assunto, como se não tivesse sido escrito por mim. Foi uma bela sessão que originou da parte de um grupinho variegado de raparigas e mulheres adultas o convite para ir à casa de uma delas, uma vez por semana, para falar, assim me disseram, de nós. As frases provocatórias de Maria Rosa e o convite das suas amigas levaram-me a procurar debaixo de uma pilha de livros aqueles dois opúsculos que Adele me oferecera tempos antes. Andei com eles na mala, li-os pela rua sob um céu cinzento de final de inverno. Intrigada pelo título, li em primeiro lugar o texto Cuspamos em Hegel. Li-o enquanto Elsa dormia no carrinho e Dedé, de casaquinho comprido, cachecol e gordo lã, dialogava com o seu boneco em voz baixa. Impressionou-me cada frase, cada palavra. E principalmente a arrojada liberdade de pensamento. Sublinhei várias frases com força. Assinalei com pontos de exclamação, traços verticais. Cuspir em Hegel, cuspir na cultura dos homens, cuspir em Marx, em Engels, em Lenin, e no materialismo histórico, e em Freud, e na psicanálise, e na inveja do pênis, e no casamento, e na família. E no nazismo, no stalinismo, no terrorismo, e na guerra, e na luta de classes, e na ditadura do proletariado, e no socialismo, e no comunismo, e na armadilha da igualdade, e em todas as manifestações da cultura patriarcal, e em todas as suas formas de organização. Opor-se à dispersão das inteligências femininas, desculturalizar-se, desaculturar-se a partir da maternidade, não dar filhos a ninguém, livrar-se da dialética criado patrão, arrancar do cérebro a inferioridade, restituírem-se a si próprias, não ter antíteses, mover-se num outro plano em nome da própria diferença. A universidade não liberta as mulheres. Aperfeiçoa a sua repressão contra a sabedoria. Enquanto os homens se entregam a proezas espaciais, para as mulheres a vida neste planeta ainda está por começar. A mulher é a outra face da Terra. A mulher é o sujeito imprevisto. livrar-se da submissão aqui, agora, no presente atual. A autora destas páginas chama-se Carla Lonzi. Como é possível, disse para mim, que uma mulher saiba pensar assim? Trabalhei tanto com os livros, mas estive sujeita a eles. Nunca os usei realmente, nunca os atirei contra si próprios. Aqui está como se pensa, aqui está como se pensa contra. Eu, depois de tanta canseira, não sei pensar. Nem Maria Rosa sabe. Leu páginas e mais páginas e combina-as umas com as outras com a imaginação, dando espetáculo, mais nada. Mas Lila sabe. É a natureza dela. Se tivesse estudado, saberia pensar desta forma. Aquela ideia tornou-se insistente. Todas as leituras daquele período acabaram, de uma forma ou de outra, por fazer evocar Lila. Encontraram um modelo feminino de pensamento que, ressalvadas as devidas diferenças, me provocava a mesma admiração, a mesma subalternidade que sentia em relação a ela. E não só. Lia, pensando nela, em fragmentos da sua vida, nas frases que teria partilhado, nas que teria rejeitado. Depois, impelida por aquela leitura, juntei-me muitas vezes ao grupo das amigas de Maria Rosa, o que não foi fácil. Dedé perguntava-me a todo instante, quando nos vamos embora? Elsa lançava de repente guinchos de felicidade. Mas as dificuldades não vieram apenas das minhas filhas. A verdade é que só lá encontrei mulheres que, por serem parecidas comigo, não foram capazes de me ajudar. Aborrecia-me quando a discussão era uma espécie de resumo mal formulado daquilo que eu já conhecia. E parecia-me que sabia bastante bem o que significava ter nascido mulher. Não me interessava pelas dificuldades da consciência de si mesmo e não tinha qualquer intenção de falar em público sobre a minha relação com Pietro ou com os homens em geral, para dar testemunho daquilo que são os homens de cada classe e de cada idade. E ninguém, melhor do que eu, sabia o que significava masculinizar o próprio cérebro para ser bem acolhida pela cultura dos homens. Já o fizera e fazia-o. Além disso, ficava totalmente alheia a tensões, explosões de ciúmes, tons autoritários, vozinhas subservientes, hierarquias intelectuais, lutas pela primazia no grupo que acabavam em prantos desesperados. Mas houve um facto novo que naturalmente me reconduziu a Lila. Encantou-me o modo explícito, a ponto de se tornar desagradável, como se falava e como nos defrontávamos. Não me agradou tanto a condescendência que dava lugar à língua comprida. Disso sabia eu bastante desde pequena. Seduziu-me uma exigência de autenticidade que eu nunca sentira e que possivelmente não fazia parte da minha natureza. Nunca disse uma palavra naquele ambiente que se adequasse a essa exigência. Mas senti que devia fazer qualquer coisa desse género com Lila. Analisar-me-nos no nosso contexto com a mesma inflexibilidade. Dizermos uma à outra absolutamente tudo o que calávamos, partindo, por exemplo, do insólito pranto por causa do meu livro falhado. Aquela necessidade foi tão forte que considerei a hipótese de ir a Nápoles com as meninas por uns tempos, ou pedir a ela que viesse à minha casa quando Gennaro, ou de nos escrevermos. Falei-lhe nisso uma vez por telefone, mas foi um fiasco. Falei-lhe dos livros de mulheres que andava a ler, do grupo que frequentava. Ouviu o que eu disse, mas depois riu-se de títulos como A Mulher Clitoriana e A Mulher Vaginal e fez de tudo para ser ordinária. Que caralho estás tu a dizer, Lenu? O prazer, a cona, os problemas aqui já são tantos? Estás maluca? Queria demonstrar-me que lhe faltavam os instrumentos para meter o dente nas coisas que me interessavam. E no final revelou desprezo. Disse, trabalha, faz as coisas bonitas que deves fazer. Não desperdices o tempo. Irritara-se. É evidente que este não é o momento adequado, pensei. Voltarei a tentar mais tarde. Mas não tive tempo ou coragem de tentar de novo. Acabei por concluir que, antes de mais, tinha de compreender melhor o que eu era. Averiguar a minha natureza de mulher. Tinha-me excedido. Esforçara-me para adquirir capacidades masculinas. Julgava que devia saber tudo. Ocupar-me de tudo. O que me importava, a política, as lutas. Queria fazer boa figura diante dos homens. Estar à altura. À altura do quê? Da razão deles, a mais irracional. Esforçar-me tanto para memorizar fraseados em voga. Trabalho desperdiçado. Fora condicionada pelo estudo que me moldara a cabeça, a voz. Que pactos secretos celebrara comigo mesma para me distinguir. E agora, depois da dura canseira de aprender, o que teria de desaprender? Para mais, fora coagida pela forte proximidade de Lila a imaginar-me como não era. Adicionara-me a ela e sentia-me mutilada assim que me subtraía. Nem uma ideia sem Lila, nem um pensamento em que me fiasse sem o esteio dos seus pensamentos, nem uma imagem. Tinha de me aceitar fora dela. O nó da questão era esse. Aceitar que era uma pessoa mediana. O que devia fazer? Tentar ainda escrever. Talvez eu não tivesse essa paixão. Limitava-me a executar uma tarefa. Portanto, não escrever mais. Arranjar um trabalho qualquer. Ou fazer vida de senhora, como dizia a minha mãe. Cingir-me à família. Ou mandar tudo pelos ares. A casa, as filhas, o marido. Capítulo 78. Consolidei as relações com Maria Rosa. Telefonava-lhe com frequência, mas quando Pietro se apercebeu disso, começou a falar-me da irmã cada vez com mais desprezo. Era frívola, era vazia, era perigosa para si própria e para os outros. Fora a cruel atormentadora da sua infância e da sua adolescência. Era a preocupação máxima dos pais. Uma noite saiu do seu escritório despenteado, o rosto cansado, quando eu estava a falar ao telefone com a minha cunhada. Deu uma volta pela cozinha, petiscou qualquer coisa, brincou com Dedê e, entretanto, foi besbilhotando as nossas conversas. E, de repente, gritou: "Essa imbecil sabe que são horas de jantar?" Eu pedi desculpa à Maria Rosa e desliguei. "Está tudo pronto", disse eu. "Vamos já comer, não é preciso gritar." Ele resmungou que gastar dinheiro em chamadas interurbanas para estar a ouvir as parvoíces da irmã lhe parecia estúpido. Não lhe respondi e pus a mesa. Reparou que eu estava irritada, disse preocupado. "Não estava a zangar-me contigo, mas sim com Maria Rosa." Mas, a partir dessa noite, começou a folhear os livros que eu andava a ler, a ironizar acerca das frases que eu sublinhara. Dizia: "Não te deixes intrujar, isto são disparates." E tentava mostrar-me a lógica manca dos manifestos e opúsculos feministas. Uma noite acabámos por discutir justamente sobre esse assunto. E eu talvez tenha exagerado. Palavra puxa palavra. A certa altura disse-lhe: "Daste muitos ares, mas tudo aquilo que és, deve-lo ao teu pai e à tua mãe, tal e qual como Maria Rosa." Reagiu de forma totalmente inesperada. Deu-me uma bufetada e deu-me na presença de Dedê. Aguentei bem, melhor do que ele. Tinha levado muitas bufetadas ao longo da minha vida. Pietro nunca as dera e quase de certeza que nunca as recebera. Vi-lhe no rosto o horror por aquilo que fizera. Olhou um instante para a filha e saiu de casa. Deixei arrefecer a raiva. Não me deitei, fiquei à espera dele. E como não voltava, preocupei-me. Não sabia o que fazer. Andava com os nervos avariados. Falta de repouso? Ou era aquela a sua verdadeira natureza? Enterrada debaixo de milhares de livros e de uma boa educação? Mais uma vez me compenetrei de que pouco conhecia dele, que não era capaz de prever as suas reações. podia ter-se atirado ao Arno, jazer embriagado em qualquer sítio, ou mesmo ter ido para Génova à procura de conforto e lamúrias nos braços da mãe. Basta. Tinha medo. Dei-me conta de que estava a atirar para as margens da minha vida privada aquilo que lia, aquilo que sabia. Tinha duas filhas. Não queria tirar conclusões precipitadas. Pietro voltou por volta das 5 da manhã e foi tal o meu alívio ao vê-lo são e salvo que o abracei e beijei. Ele balbuciou: "Não me amas, nunca me amaste." E acrescentou: "De qualquer modo, não te mereço." Capítulo 79. Na realidade, Pietro não conseguia aceitar a desordem que se propagara a todos os campos da vida. Gostaria de ter uma existência regulada por costumes indiscutíveis. Estudar, ensinar, brincar com as filhas, fazer amor, contribuir todos os dias na sua pequenez para desenredar, segundo as regras da democracia, o tão emaranhado novelo italiano. Mas os conflitos na universidade esgotavam-no. Os colegas desvalorizavam o seu trabalho, que no estrangeiro merecia cada vez mais crédito. Sentia-se permanentemente desprezado e ameaçado. Parecia-lhe que, por causa da minha irrequietude, mas qual irrequietude? Eu era uma mulher apagada. A nossa família estava constantemente exposta a riscos. Uma tarde, Elsa estava a brincar sozinha, enquanto eu obrigava Dedé a fazer exercícios de leitura. Ele encontrava-se fechado no escritório e na casa reinava o sossego. Pietro, pensava eu, nervosa, ambiciona ter uma fortaleza, no interior da qual ele trabalha no seu livro, eu me preocupo com a economia doméstica e as meninas crescem serenamente. Nisto, ouviu-se a descarga elétrica da campainha, corri a abrir e, com grande surpresa minha, entraram-me em casa Pascoala e Nádia. Transportavam grandes mochilas militares. Ele trazia um chapeleco em cima de um volumoso emaranhado de cabelo frisado, que se prolongava pela barba, igualmente volumosa e frisada. Ela parecia mais magra e cansada. Tinha uns olhos enormes, de menina assustada que finge que não tem medo. Haviam pedido o nosso endereço a Carmen, que por sua vez o obtivera da minha mãe. Foram ambos afetuosos, e eu também fui, como se nunca tivéssemos tido tensões ou divergências. Ocuparam a casa, largando coisas por todo lado. Pasquale falava muito, em voz alta, quase sempre em dialeto. A princípio, pareceram-me ser os dois uma agradável quebra da minha rotina diária, mas percebi logo que não agradavam a Pietro. Caiu-lhe mal que eles não tivessem telefonado a anunciar a vinda e que se comportassem os dois com excessivo à vontade. Nádia descalçou os sapatos e estendeu-se no sofá. Pasquale não tirou o chapeleco da cabeça, mexeu em objetos, folheou livros, tirou uma cerveja do frigorífico para si e outra para Nádia, sem pedir licença. Despejou a garrafa pela boca abaixo e arrotou de uma maneira que fez rir Dedé. Disseram que tinham decidido dar uma volta. Disseram mesmo volta, sem especificar. Quando saíram de Nápoles, foram imprecisos. Quando regressavam, foram igualmente imprecisos. E o trabalho? Perguntei a Pascoal. Ele riu-se. Chega, já trabalhei demais. Agora descanso. Mostrou as mãos a Pietro. Quis que ele lhe mostrasse as suas. Esfregou a palma de um contra a do outro e disse: "Sentes a diferença?" Depois agarrou no Lota Contínua e passou a mão direita sobre a primeira página, orgulhoso do som que o papel produzia ao ser raspado pela pele áspera, e alegre como se estivesse inventado um jogo novo. Depois disse, quase ameaçador: "Sem estas mãos ásperas, professor, não existiria uma cadeira, um prédio, um automóvel, nada, nem tu. Se nós, trabalhadores, deixássemos de labutar, parava tudo. O céu caía para a terra e a terra esguichava para o céu. As plantas tomavam conta das cidades, o Arno alagava as vossas lindas casas, e só quem sempre trabalhou é que saberia como sobreviver. Ao passo que vocês os dois, com todos os vossos livros, seriam devorados pelos cães. Foi um discurso à maneira de Pasquale, exaltado e sincero, que Pietro ouviu sem responder, como Nádia, aliás, que ficava séria quando o companheiro falava, estendida no sofá a olhar para o teto. Pouco participou nas conversas dos dois homens, nem a mim disse nada, mas quando fui fazer café, seguiu-me até à cozinha. Notando que Elsa estava sempre agarrada a mim, disse, séria, gosta muito de ti. Ainda é pequena. Queres dizer que quando for grande já não gosta de ti? Não, espero que também goste de mim quando for grande. A minha mãe falava imenso em ti. Eras apenas uma aluna sua, mas parecia que eras mais filha dela do que eu. A sério? Odiei-te por causa disso. E por me teres tirado o Nino. Não foi por causa de mim que ele te deixou. Quero lá saber, já nem sequer me lembro da cara dele. Quando era miúda, queria ser como tu. Para fazer o quê? Julgas que nascer já com tudo feitinho é bom? Bem, deve dar menos trabalho. Estás enganada. A verdade é que tudo parece já estar feito e não tens nenhum bom motivo para te esforçares. Tudo o que sentes é culpa por seres o que é, sem merecer sê-lo. É melhor do que sentir culpa por ter falhado. É isso que diz a tua amiga Lina? Claro que não. Nádia fez um movimento agressivo com a cabeça e uma expressão pérfida de que não a julgaria capaz. Disse: Prefiro-a a ti. Vocês são dois pedaços de merda que nada conseguirá mudar. Dois exemplares da escumalha subproletária. Mas tu fazes-te simpática e a Lina não. Deixou-me na cozinha sem palavras. Ouvia gritar para Pasquale. Vou tomar um duche. E tu também fazias bem em passar-te por água. Fecharam-se na casa de banho. Ouvimos-los rir. Ela lançava gritinhos que, observei, preocupavam muito o Dedê. Quando de lá saíram, vinham-se minus, os cabelos molhados, muito alegres. Continuaram a brincar um com o outro como se nós ali não estivéssemos. Pietro tentou meter-se, fazendo perguntas do género. Há quanto tempo estão juntos? Nádia respondeu gélida. Não estamos juntos. Vocês, quando muito, é que estão juntos. Ele perguntou no tom chato que apresentava, quando as pessoas lhe pareciam de uma grande superficialidade. O que significa? Não és capaz de perceber? Respondeu Nádia. O meu marido objetou. Quando uma pessoa não é capaz de perceber, tentamos explicar-lhe. E nessa altura, Pasquale intrometeu-se a rir. Não há nada a explicar, professor. Tu tens é de pensar que estás morto sem saber. Está tudo morto. Está morto o modo como vocês vivem, como falam, a vossa convicção de que são muito inteligentes, democratas e de esquerda. Como é que se pode explicar uma coisa a quem está morto? Seguiram-se momentos de tensão. Eu não disse nada. Não conseguia tirar da cabeça os insultos de Nádia. Assim como se nada fosse na minha casa. Finalmente foram-se embora, quase sem avisar, como tinham vindo. Pegaram nas suas coisas e desapareceram. Pasquale, disse apenas, já à porta, num tom repentinamente triste. Adeus, senhora Airota. Senhora Airota. Até o meu amigo do bairro me julgava de modo negativo. Queria dizer que para ele, eu já não era Lenu, Helena, Helena Greco. Para ele e para quantos mais? Também para mim? Pois não usava eu quase sempre o apelido do meu marido, agora que o meu perdera o pequeno halo que adquirira. Arrumei o apartamento, principalmente a casa de banho, que tinham deixado em péssimo estado. Pietro disse, nunca mais quero estes dois em minha casa. Alguém que fala assim do trabalho intelectual é um fascista, embora não o saiba. Quanto a ela, conheço bem o género. Não tem nada na cabeça. Capítulo 80. Como que a dar razão a Pietro, a desordem começou a tornar-se uma coisa concreta, atingindo pessoas que me haviam sido próximas. Soube por Maria Rosa que Franco fora agredido em Milão pelos fascistas, encontrava-se em muito mau estado, perdera um olho. Fui imediatamente para lá com Dedé e a pequena Elsa. Fiz a viagem de comboio, brincando com as meninas e alimentando-as, mas entristecida por uma outra eu, a namorada pobre e inculta do abastado estudante superpolitizado Franco Mari. Quantas eu existiam agora? Que se perdera em qualquer parte e agora reaparecia. Na estação encontrei a minha cunhada, pálida, preocupada. Levou-nos para sua casa, desta vez deserta e ainda mais desarrumada do que quando me hospedara, depois da assembleia na universidade. Enquanto Dedé brincava e Elsa dormia, contou-me mais do que aquilo que me dissera por telefone. O caso acontecera 5 dias antes. Franco falara numa manifestação da avanguarda operária, num pequeno teatro a abarrotar de gente. No fim, saíra de lá a pé com Sílvia, que agora vivia com um redator do Il Giorno, numa boa casa a 2 passos do teatro. Ele devia dormir lá e partir no dia seguinte para Piacenza. Estavam a chegar à porta do prédio, Sílvia acabara de tirar da mala as chaves, quando uma furgoneta branca se aproximou e dela saíram os fascistas. Ele fora espancado, Sílvia fora espancada e violada. Bebemos muito vinho, Maria Rosa puxou da droga. Era assim que lhe chamava, noutros casos usava o plural. Desta vez resolvi experimentar, apenas porque, apesar do vinho, me sentia sem uma única coisa boa a que me agarrar. A minha cunhada, depois de se exprimir por palavras cada vez mais furiosas, calou-se e desatou a chorar. Não me ocorreu uma única palavra para acalmar. Sentia as suas lágrimas. Pareceu-me que faziam ruído ao deslizar-lhe dos olhos pela cara abaixo. De repente, deixei de a ver. Nem o quarto eu via. Ficou tudo negro. Desmaiei. Quando recuperei os sentidos, justifiquei-me, muito embaraçada, disse que fora o cansaço. Dormi pouco de noite. O corpo pesava-me por excesso de disciplina e do léxico dos livros e das revistas escorria a angústia, como se de repente as letras do alfabeto não se pudessem combinar. Tinha as minhas filhas ao pé de mim, como se elas é que tivessem de me confortar e proteger. No dia seguinte deixei Dedé e Elsa com a minha cunhada e fui ao hospital. Encontrei Franco num corredor esverdeado, onde havia um cheiro pesado a hálitos, a urina e a medicamentos. Parecia que tinha encolhido e inchado. Ainda tenho na lembrança o branco das ligaduras, a cor violácea de parte do rosto e do pescoço. Não me recebeu bem. Julgo que se envergonhou do estado em que se encontrava. Fui eu que falei. Contei-lhe a respeito das minhas filhas. Poucos minutos depois murmurou: vai-te embora, não te quero aqui. Como insistia em ficar, sussurrou aborrecido: isto não sou eu, vai-te embora. Estava muito mal. Soube por um grupinho de camaradas seus que provavelmente iam operá-lo de novo. Quando voltei do hospital, Maria Rosa reparou que eu estava perturbada. Ajudou-me a tratar das meninas e assim que Dedé adormeceu, mandou-me ir também para a cama. Mas no dia seguinte quis que fosse com ela visitar Sílvia. Tentei furtar-me. Já me fora insuportável ver Franco e sentir que não só não o podia ajudar, como o fragilizava. Disse que preferia recordá-la, tal como a vira durante a assembleia na pública. Não, insistiu Maria Rosa, ela quer que a vejamos como está agora, faz questão. Vamos. Abriu-nos a porta uma senhora muito bem arranjada, de cabelo muito louro, que lhe descia pelas costas às ondas. Era a mãe de Sílvia e tinha consigo Mirko, também louro, um menino já com 5 ou 6 anos, que Dedé, com os seus modos entre o amuado e o autoritário. obrigou logo a brincar com Tess, o velho boneco que ela levava para todo lado. Sílvia estava a dormitar, mas deixara recado que queria que a acordassem assim que nós chegássemos. Esperámos muito até ela aparecer. Maquilhara-se de maneira muito carregada e vestira um bonito vestido verde comprido. Não me impressionaram tanto as nódoas negras, os cortes, o passo vacilante. Lila aparecera-me ainda mais maltratada no regresso da viagem de núpcias. Como o olhar inexpressivo. Tinha o olhar vazio, em total contraste com a conversa frenética, cortada por risadinhas, com que começou a contar a mim, só a mim, que ainda não sabia o que os fascistas lhe haviam feito. Exprimiu-se como se recitasse uma lenga-lenga atroz, que era o modo como, por agora, o horror se sedimentara, de tanto repetir a quem a vinha visitar. A mãe tentou interrompê-la várias vezes, mas ela repeliu-a sempre com um gesto de enfado, levantando a voz, pronunciando obscenidades e imaginando um tempo próximo, muito próximo, de vinganças ferozes. Quando desatei a chorar, ela calou-se bruscamente. Mas, entretanto, chegaram mais pessoas, principalmente amigas da família e suas camaradas. Sílvia, então, recomeçou. E eu afastei-me à pressa para um canto, abraçada à Elsa, dando-lhe beijos ligeiros. Ao mesmo tempo voltaram-me à lembrança os pormenores daquilo que Stefano fizera à Lila, os pormenores que imaginara enquanto Sílvia contava. E pareceu-me que as palavras de ambas as descrições eram gritos de terror animal. A certa altura fui procurar Dedé. Encontrei-a no corredor com Mirko e o boneco. Faziam de conta que eram mãe e pai com o filho dos dois, mas não pacificamente estavam a iniciar uma discussão. Parei. Dedé instruía Mirko. Tens de me dar um estalo, percebes? A nova carne viva, repetia a velha por brincadeira. Éramos uma cadeia de sombras que estava em cena desde sempre, com a mesma carga de amor, de ódio, de desejos e de violência. Observei Dedé bem. Pareceu-me idêntica a Pietro. Mirko, por sua vez, era igual a Nino.